3230, 100 graus, 15 horas, decolagem cruzada. Decolagem 2230. Plano 333, tá pronto? Alfa Juliette, porta 8. Alfa Juliette, para 8, 4116. Salvador, está 3283130. 3283, mantém minha escuta, aguarde transferência ao controle Aracaju. Mantém escuta, está 3283. 1633.0, 10. 333, alinha mantém, pistão 0. Alinha mantém 0, 1633. Passarei 2230, claro, 220, controle 120, décima 8. 208, controle, passarei, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 1600, ponto de espera da 10 pronto. Boa tarde, mantém um ponto de espera, voo 1600. Contato, radar decolagem, mantém um nível de voo 180, perfil árvore. 80, perfil árvore 2230. Irá aguardar ingresso na área terminal de Aracaju, 3283, aguarde. Iniciando, voo no 333, vai. 18195, confirme apenas o PLB. 100, LR, mantém pistão 0. LR, mantém a cabeceira no 0, voo no 3, voo no 60. Chame agora o centro Recife nas frequências 12685, alternando 2545. Recife 2825, 2545, gol 924. 230 terá condições de cumprir o perfil ABO? Negativo, senhor, não cumpriu o perfil. A 25 milhas não até o 0. Passagem 2230. Pode continuar subindo, passarelo? Tem dois tráfegos aproximando no chegada à Mare. Mantenha o 40. Mantenha no 4000. 208, obrigado, bom serviço. Olimpo 03, autorizado 060. Afirmativo, está sendo reautorizado 060. Controle Gol 1333, perfil da EL. Gol 1333, contato radar na decolagem, submantenho 360, posso cruzar 2000 pés, vou direto Leda. Após 2000, direto Leda, Gol 1333. 2283. Serviço radar terminado. Passando Conde, mantém 130, chama controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 203, então 3, 2, 3, 3, 3. Como é que você é? Desce em condições visuais para altitude de tráfego, frequência livre, chame no retorno. A série do 2230 está mantendo 40? Afirmo. Excelente. Decolado 225, controle 208, Rio Grande. 208, grato por você. Salvador, boa tarde, eu vou no 600. No 600, contato radar decolagem, suba e mantenha o nível de voo 370, saída UCA. UCA de par, para o 370, voo no 600. Limpo 03, tráfego 1 hora, 15 milhas, rumo sudoeste, mantendo agora o 040, deslocamento moderado, o equipamento Alfa Tango 72. Para viabilizar sua descida, mantenha a presente proa, tendo como limite o localizador. Nesta proa, desça até o 050. O 03 vai manter a proa até o localizador, descendo até o 050. Passaria do 2230, tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo nordeste, descendo para o 050, deslocamento moderado, equipamento é um P3. Sim, estamos com ele onde quer, passaria. Manda cópia. Vai dando o 3490. Autorizou para o tráfego. Gente, mantém o 40. 5490, quanto cópia? Quanto cópia é 5490. 5 decolado aos 27, 1208, controle Boa Tarde. 208, Boa Tarde, GM3, 195. 0,8, responde 5543. GM3, 195, contato radar na decolagem, subi, mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2006, vou direto. Após 2000, direto 6, é autorizado o nível 360, GM3, 195. Funcionamento. Você já livrou o tráfego? Tem como autorizar a subida? Tem mais um tráfego aproximando na Mari, mas tem um 40. E a gente passa ali. Olimpo 03, livre descida para 2000 pés, livre de tráfego, altímetro 1012 para interceptar o localizador direito, pro 080, chama estabilizado. Olimpo 03, direito 080. Chanel 6326, desça para o 050. 50, 6326. Chama o centro Recife 251, alterna 3325. 251, confirma alternado, 3525? 251, alternada 3325. 3325. Pedro 2230, livre subida 180, aguarde o ar conquista. Vem, livre subida, aguarde a conquista, passo para ele. Uno 600, chame o centro Recife 2685, alternando 2545. 2085, 2545, obrigado. Por 648, boa tarde. A identificação desse mantenha o nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari, agora 648. Bolívia 03, a porta externa baixar travada, pistão no zero. Portarão externo, baixar travada. 390, vai decolar no zero, curva esquerda, saída pouca, transição Caju. Via Upper Whisky 58, após Recife e após conforme rota. Controle Opera 120.8 e Transponder 5573. Estabilizado a chinelinha 320. Procura esquerda, pouco Brasil. Intercepta Upper Whisky 58, até Recife, então direto no consumo. Controle 3.5.9.8. Por Romeu 7 November, o controle opera em 120, décimo 8. Controle 1208, November, está pronto para estacionar. Livre acionar, chama pronto táxi, por Romeu 7 November. Livre acionamento, chama de táxi. Para Salvador, 1203 no externo, com o trem baixado travado. Pouso autorizado, Olimpo 03, 100 graus, 3 nove. Autorizado pouso, Olimpo 03. Na 6315, chame Recife, frequência 1251, alternando 3325. Recife 125, décima 1, alterna 133, décima 125, hoje, né? 6315. Bruno 648, controle? Na 648. Autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste no 0 no 2, sem restrições na posição etapa. Gente, vai lá direto para o final do procedimento, 2000, vou na 648. Lito 03, o solo 35, autorizado o táxi até o pátio militar, na minha escuta, até o corte. Exato, localizador 6326. Chame 6326, completa final, chame torre 118, decimal 95. 2895 a torre, chame 6326, obrigado, boa tarde. Passarei do 2230, chame agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8. Recife 2288, passarei. Oi Salvador, muito boa tarde, o Xané 6326, duas milhas para o externo. E 326, tráfego avistado, autorizado pouso, vento uma centena com 15 nós. Autorizado pouso na... Bono zero, Xané 6326. Salvo, Romeu Serra Novembro, parte 3 acionado com... 3 a bordo, pronto para o táxi. Com 3 horas de autonomia, alternando parcelas. Alterna Recife, como você chama? O Romeu Serra Novembro, alternando Recife, 3 a bordo, e confirmar Maceió. A alternativa é Recife, como você chama? Gente, está autorizado o táxi de Apache 1, outra foi Índia, ponto pelo no 0, chama torre 11895, faz ajuste no 0, no 2. Pelo táxi, a gente chama o a torre 11895, o Romeu Serra Novembro. Estado Salvador, Oceania 1, fase 2, portão 10, para o curso 10 de acionamento e necessitamos de operador de senha. Chamei 6142, chama para o táxi. Camarada. Satan 3154, aciona identificação, chegada Mari, vista para o nível 050. Agora se tiver chegada Mari, está 3154, fica até 10. Serra Novembro ali mantém. Dois vírus. solo aos 40, solo 121, desse 19. 129, minha 326, boa tarde. Solo Salvador, muito boa tarde, Xenia 326, liberando. Xenia 326, está autorizado o táxi via Alfa. Juliette, para a posição 01 ou bate 1? Não, para Juliette 01, Xenia 326. Com 13 nós, livre de decolagem. Livre de decolagem. 101, vai ser 9. Siga o Mike Aculema. Eco Lima, mantenha no 1.500 pés nos corredores, o ajuste no 0 no 2, informe em Paribas para ingressar no corredor Interlagos. O meu Serra Novembro, decolado aos 4.2, chame o controle 1208. Chamaram o controle 1208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Romeu Lima. Dia, consultado no 0, chame torre 1895, ajuste no 0, no 2. Ei, pátio, Índia, ponto de espera da 10, 1895, copiou. 1, 4, 2. O senhor fez plano de voo para Salvador? Prossegue a quantidade do voo, Romeu Lima. Nome do comandante? O senhor está ciente do notar que é proibido a fio no Terminal Salvador? Sr. Romeu Lima, mantém condições visuais dos corredores, 1.510, o ajuste no 0 no 2, informe no através da Ilha de Veracruz da presente frequência livre para a coordenação com os tráfegos locais. Troca seu transponder para 0122. Com a pista, já vou na 648. 648, completa a final, chame a torre, 118.95, tambor posto. 118.95? Firmo. Já, vou chamar. Controle, boa tarde, Papá Romeu, Romeu, Serra Novembro, decolou. Perfil Puca, Aju, tá cruzando agora o 070, possibilidade de voar direto Aru. Na saída, aguardando a coordenação com o Recife, Romeu Serra, Novembro, vigilância. Novembro, aguardando. Autorizado, Romeu Serra, Novembro, direto Aracaju. Direto Aracaju, da presente, Romeu Serra, Novembro, obrigado. Controle Salvador, confirma Mike Aculema. Consiga, Mike Aculema. A questão do retorno 7, autorizado corredor axé, desça para 500 pés, Mike Eco Lima. Informe no farol da barra. Zona 54, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste no 012, informe no localizador. 2002, apontado no localizador, externo, baixou, travou, agora 648. Livre o pouso, vento de 100 graus com 13 nós. Livre pouso, agora 648. Na aproximação, temos um helicóptero à sua frente, cruzando 1000 pés, descida para 500 pés, sentido este. Autorizado Duna. Direto Duna, tá criando, pode. Papa Romeu Serra Novembro, chama agora Recife, frequência 1-2685 e alterna 1-2545. Novembro, esse ano chamará Recife 1-2685, alterna 1-2545. Obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4131, da gente da Quebec, por gentileza 3410 para Campinas, São Paulo. Azul 4131, está autorizado Campinas, nível de voo 340, vai decolar no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Viel, peso Lula 6, após Belo Horizonte, após 3 e após conforme rota. Controle opera 120.8, transponder 5010. 340 para Campinas, saída daqui de São Paulo, 0 para curva direita, da ELZ da Bridge, upper número 10, antes devia ser Bridge, upper número 16, BHC, trip, oxígeno, box, aí chegada em São Paulo. 208 o controle de saída e 50 no 0 para São Paulo. 4131, Belo, o contagiamento está correto, vamos para um feedback para mim. Chamará a posição 8. O trip 5490 está pronto para o táxi, tem 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador, POB 57. Trip 5490 está autorizado o táxi, já partiu 1 no taxi Índia. Você fala do 0, chama a torre 11895, ajuste no 0, 12. Já partiu Índia, no ponto espera, chama a torre 1895, trip 5490. Uso do Boeing na final ali e mantém, o 6142. De novo o Boeing após a passagem. Solos 49, chama o solo 219. Solo Salvador, gol 649, livrou. Gol no 648, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 02, parte 1. Alfa Juliette, posição 2, não parte 1, não 648. É 1-4-2, 142, livre de decolagem, 090 graus, 149. Salvador, boa tarde, 5490.090. Salvador, copia 5490. 5490, mantenha o ponto de espera. Tem ponto de espera, 5490. Não, a linha mantém, ok? A linha mantém. A linha mantém e aguarda autorização para decolar imediato. A linha mantém, 5490, aguardando autorização para decolar. Controle, o Mike Colima? Colima, chame a torre em Salvador, 11895, atente para o Airbus 3320, 2 milhas do externo. Atento aí, vai chamar 7295, Mike Colima. É 142, decolado 51, chame o controle, 1208. 08, boa. É 142. Torre de Salvador, é o Mike Colima. Prossiga. É, torre, a intenção do Mike Colima é pousar na 17. Ok, mantenha a linha do litoral e reporte no na vertical do farol de Itapuã. Afirmativo, reportará através da vertical do farol de Itapuã, Mike é Colima. O trip 5490, atenta a esteira do Airbus decolar da frente, 100 graus, 14 nós, livre de decolagem. Ok, o 5490, atenta a esteira, já autorizado a decolagem no zero. Torre, boa tarde, está 3154, passou externo, baixou e travou. 3154, continua a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 3154. Visão 54, autorizado pouso, vento uma centena, 12 nós. Livre pouso, tá, 3154. Trip 5490, decolado ao 53, contate o controle, 1208. 208, chama lá, trip 5490. Mike Eco Lima, contato visual com a aeronave na final da 10? Afirmativo. Ok, só autorizado o cruzamento da final da 10, retaguarda deste tráfego. Reporte girando base para 17, circuito pela direita, Mike Eglima. Afirmativo, senhor. Aí cruzar a retaguarda mesmo, ingressar na base pela direita para 17, Mike Eglima. Controle Salvador, é o trip 5490, boa tarde. 5490, contato radar, saída Momo, suba para 200. Vem mantenha o 200, subida Momo, trip 5490. Três 3154, no solo 55, libera a direita, sistema solo 21, decimal 9. 219, direita, 3154. Torre, o Mike Aculima, girando base pela direita, baixado e travado. Após o pouso, qual será o estacionamento? Vai com o pátio 5, senhor, aqui à direita, a primeira saída à direita. Não, primeiro esse pátio aí à direita é o 4. Ah, então desculpa, é o pátio 4 mesmo, é o hangar da ADEI. Ok, reporte no solo controlado, vento uma centena com 13 nós, Mike Aculima. Contará no solo controlado, Mike Aculima. Para pushback, acionamento no 8-4-1-3-1. 4-1-3-1 da Azul, já autorizado, chama para um táxi. Autorizado, se chamará. Mantém o táxi em Oscar e aguarde o veículo Fome, ok? Para guiá-lo até e o Pátio 4. 1-2085 e alterna 1-2545. 2085 alternando Mike Aculima está visual com o Fome? Mativo. Romeu Lima, da presente, foi direto rotatória. Ótimo, Papa Romeu, Romeu Lima, da presente, direto rotatória. Táxi Azul 4133, tem 115-14 a bordo, autonomia de 4 horas e 35, Fernando Galeão. 4131, está autorizado o táxi, via parte 1, táxi Índia. Ponto de parada no 0, chama a torre 11895, ajuste no 0, no 2. Gente, via parte táxi Índia, ponto 0, chama a torre 2945. Apenas confirmando 114 a bordo. 114. Direto, bom voo. Azul 4462, acione identificação, chegada a Mari, desça para o 050. Chegada a Mari, desça para o 050, Azul Salvador, muito boa tarde, Azul 4131.010 pronto. frequência 12685 e alterna 12545. 12685 alternando 12545. É o trip 5490, muito obrigado, até a volta. Até a volta. Então, Deu Lima, chame a torre em Salvador, 118, decimal 900. Confirme. Boa tarde, Romeu, Romeu Lima. Onde é a base 3 da 7, por exemplo? Da 17? Pode ser. Pode ser. Base da, pela direita da 17, na final, baixado travado. 90, por favor. 090 graus com 132. Qual será o baixo após o pouso? Ok. Azul 4131, decolado ao 07, chama o controle, 1208. 208, controle azul 4131, um bom domingo a todos. Controle Salvador, muito boa tarde. É o azul 4131. Boa tarde, azul 4131, contato radar, está autorizado Leda, suba para o 340. Na proa de Leda e subindo para o 340, azul 4131. Autorizado, 240, decola com convertimento, arco. 2541. Após Arbor, voa direto Conquista, são prontos para tiver funcionamento, trip 5241. Após Arbor, Conquista, trip 5241. Da direita da 17, primeiro pouso, vento de 090 graus, 14 nós, Romeu, Romeu Lima. 4462, autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, o ajuste no 012, informe no localizador. Sente autorizado em NetX3, descendo para 2000 com 1012, reportará estabilizado 4462. Lima no Sonos 12, táxi na minha escuta até o corte. Targou no 807, identifique chegada bom, fica para o nível 050. O Salvador, boa tarde, Oceanero 6327, formação Quebec, posição 1, para a cópia Ilhéus. Informação em curso em Quebec, por gentileza, aguarde cópia. Gente, aguarda a cópia, né? 6327, adianta a saída pra mim? Dael Leda, pode direto, Leda. Dael Leda, vamos guardando, 6327. O Solo Salvador, Gol 649, boa tarde. Solo 649, boa tarde, informação em curso em Quebec, número 2, cópia. Eita, Quebec, né? Confirma. Autorizado em Léo, no nível de voo 240, decolada 1-0, curva direita, saída da Euleda, pós direto Léo, controle opera 120, decimal 8 e o transponder 5051. Consciente, 240 autorizado para Léo, saída da Euleda, depois DCT 1208, controle de saída 5051 no transponder, chanel 6327. 6327, cotejamento correto, chama pronto para o tiver acionamento. Chama 6327. Continuar, junto cópia. Autorizado Ilhéus, nível de voo 240, decolando 0, curva direita, saída da Euleda, após direto Ilhéus. Controle opera 120, decimal 8, transponda 5031. Autorizado Ilhéus, decolando 10, curva direita da Euleda, após Leda direto Ilhéus, 208, controle 5031, transponda. Foro 649, cotejamento está correto, chama pronto para o feedback, funcionamento. Tá bom, obrigado. Até 1503, o ajuste no 012, os corredores, forma em parede para ingressar no corredor interlado. Azul 4131, chama agora Recife, frequência 1251. 251 no Recife, obrigado, uma boa tarde, bom domingo. Boa. Consiga. Centena com 12 nós. Para controle? Delta 3192, quanto hora da gente zona? Já é chegado o seu número 2 na aproximação. Zuno, estou autorizado Congonhas, nível de voo 360, Socorro 0, curva direita, saída da El, Leda Bridi, onde intercepta o pêndulo 16, após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle APRI 120, decimal 8, transponder 5045. Oceané 6331, autorizado Congonhas, 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridi, depois do Luno 6, BHZ, Trive, rota do plano. Controle 208, transponder 5045. 6331, cotejamento está correto, um pronto pushback de treinamento. Camará. Ok, o Guardião 05, mantenha as proximidades do farol de Itapuana, minha escuta permanente, ok? Caso se afaste, forme a torre. Na escuta permanente, proximidade de Itapuã, caso afastamento, Salvador, 05. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, estabilizou no ILS X-Ray. 4462, boa tarde, cheque trem livre pouso, vento uma centena com 14 nós. Já checará mais adiante, está livre o pouso, então na 10, azul 4462. Salvador, boa tarde, gol no 39, informação. Passar igual no 396, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 070. Identifica na chegada Mari, desça ao 070. Gol no 396, sobe comida. Efetual em SUI para 590 e quando possível para o Luciana Victor 366. Gol no 396, gol. Procedimento ILS Whisky será autorizado, porém mantenha a chegada e seu número 3 na aproximação.